chega a representar aqui mais um gangsta. Do conjunto da Dix e Tênis All Star. Zona Oeste de São Paulo, Franco da Rocha, Vila Olinda. Os guerreiros, sobe, desce, desce, sobe o morro e Deus que nos guia. De cima do muro, olha o movimento. Eles procuram, mas não acham que estão querendo. Os mano com roupa que entimos gambé, calça larga, boot louco e um boné. Todos em volta da fogueira, jogando conversa fora, falando de quando era criança, das brigas de escola. Tô de low bike, me apresento, haha, sou grilão. A cultura low ride, eu represento meu irmão. Admiro os carrão e nosso estilo, mas se nos ver na rua já falo, olha os bandido. Mafioso, ladrão, tudo com carro roubado. Os guerreiros aqui é trabalhador, tá ligado? Uma vez guerreiro, sempre guerreiro. Sou de Franco da Rocha e tenho orgulho de ser brasileiro. Aqui não tem caô, não vou me vender pra TV. Igual fez algumas mulheres cantor de bunda lelê, que ensina a molecada a usar matraca, a menininha levantar a saia e ficar pelada. É melhor deixar isso pra lá, é tanto guerreiro que não dá pra contar. A gente sabe se divertir sem conta milionária e malote de dólar. Curtir sem êxtase, lança perfume, grandes mansões. Festa rave e arte gastando seus milhões. Aqui é só mano firmeza que segura a bronca. Já te disse que eu fico louco, mas não uso maconha. Nossa festa é churrasco, o som bate nos falantes. O samba e o rap que é contagiante, que faz esquecer dos problemas do dia a dia. Quem é legítima função, põe a mão pra cima. Pode chegar, rapá, é legítima função, levanta a mão, rapá. É legítima função, cola com nós, rapá. É legítima função, chegando devagar, passa o pano na produção. Pode chegar, rapá, é legítima função, levanta a mão, rapá. É legítima função, cola com nós, rapá. É legítima função, chegando devagar, passa o pano na produção. Precisou grilão, liga nós, bate um fio. Se é pra fazer os corre, vamo aê, tio. Rap nacional, Brasil, disposição a mil. Quem ouviu, viu, sentiu, agulha no vinil. Toca instrumental, orquestra de vagabundo. Risca, tira pancada, fere, vai com tudo. Em cima de quem? Dos bicos. Não sabe nada, só critica. Quando vê nossa vitória, vira fera ferida. Não pare pra ver, você não bota uma fé. Passa o pano a milhão, engatado na quinta. Não de ré, leve como uma pena ou suave algodão. Aqui não, chumbo grosso, bate treino, chão gingado. Malandriado, não diz quem é quem. Nosso estilo é vagabundo, mas o corre é pelo bem. Vários de nós andando junto é perigo. Chama muita atenção, mas corremos um risco. Caieiras no toque, vacilou, levou um bote. De um lado se papalégua, do outro só coiote. Seja qual for a quebra, tem que tá ligeiro. De estados suspeitos, tem maloqueiro na ponta do escadão. Só função, de carona no busão. Só função, no último vagão. Só função, pulando a estação. Só função, louco, cansado de passar sufoco. Quem sabe esse som não pode virar uns trocos. Se pá, virar um videoclipe, talvez estiloso na TV, visto pelos burguês. Longe do xadrez, se pá, bola da vez. Se programar pra trincar nos corre do mês. Mesmo assim me chamam de ladrão, então vamos roubar a cena de vez, fazer barato bombar. Rapá, é legítima função, levanta a mão, rapá. É legítima função, cola com nós, rapá. É legítima função, chegando devagar, passa o pano na produção. Pode chegar, rapá. É legítima função, levanta a mão, rapá. É legítima função, cola com nós, rapá. É legítima função, chegando devagar, passa o pano na produção.